Um jardim, um coreto, a música e a saudade. É a pedida que você está sintonizando pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Casal simpaticíssimo que reside lá em Araraquara, nossa querida Morada do Sol. Casal este formado pela professora Dona Maria Aparecida Albieiro e pelo senhor Luiz Ernesto Batelli. Ambos muito conhecidos e queridos na Morada do Sol e gentis ouvintes de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para a professora Dona Maria Aparecida e para ele o senhor Luiz Ernesto Batelli, este estimado e distinto casal de Araraquara, em nossa sintonia, o Triractan, da Edith Piaf, em adaptação para o nosso idioma, arranjo lírio panicali, hino ao amor, que pérola. Conjunto Farroupilha não poderia faltar. Arranjo Sidney Moraes, do Roberto Martins, este samba mavioso, com o conjunto Farroupilha, favela. Tudo isto para o distinto casal de Araraquara, a professora Dona Maria Aparecida Albieiro, e senhor Luiz Ernesto Batelli, música raiz, música maravilhosa, música que gostamos de ouvir, com o Serrinha e também o Caboclinho, do Abenati. Esta poesia maravilhosa em tempo de música, Bom Jesus de Pirapora. Se o azul do céu escurecer e a alegria na terra fenecer, não importa, querida, viverei do nosso amor. Se tu és o sol dos dias meus, se os meus beijos sempre foram teus, não importa, querida, o amargor das dores desta vida. Um punhado de estrelas no infinito irei buscar e a teus pés esparramar. Não importam os amigos, risos, crenças e castigos, quero apenas te adorar. Se o destino então nos separar, se distante a morte te encontrar, não importa, querida, porque eu morrerei também. Quando enfim a vida termina e de um sonho nada mais está, num milagre supremo, Deus fará no céu te esteira e uma panela, oh, mas ela, oh, vela que era minha e era dela, só deixou muita saudade, porque o resto ela levou. Sagrado que a gente venera e adora, criatura que mais se ama depois de Nossa Senhora. Vendo minha mãe paralítica e sem sinal de melhora, levei ela confiante ao bom Jesus de Pirapora. Num velho carro de boi, saímos de estrada fora, passando em toda a viagem, perigo de hora em hora, dormindo nos mataréus, lá onde as pintadas mora. Mas quem tem fé neste mundo, sofre calado e não chora. Dias de viagem, sem a esperança perder, no alto de um espigão, ouvi o sino gemer. Eu vi a linda paisagem, que nunca hei de esquecer, a matriz de Pirapora, nas margens do rio Tietê. Até a porta da igreja, o meu carro nos conduz. Levei minha mãe no colo, no altar cheio de luz. Ali mesmo ajoelhei, fazendo o sinal da cruz. Vejei a imagem sagrada do abençoado Jesus. A cura milagrosa deu-se ali naquela hora. Minha mãe saiu andando daquela igreja pra fora. Foi o milagre da fé, falo por Nossa Senhora. Bendito sejas pra sempre, bom Jesus de Pirapora. Thank you. Todo domingo havia banda no coreto do jardim, com as páginas sonoras mais nostálgicas, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Amanhã dar-se o aniversário natalício da distinta funcionária da Lafique Imóveis, aqui em São Carlos, Dona Maria de Fátima Fusaro, que vai receber de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho as felicitações pelo nível, também de seus familiares e de toda a equipe da Lafique Imóveis. Parabéns pelo nível de amanhã, Dona Maria de Fátima Fusaro, ela que é funcionária da Lafique Imóveis. Mas vamos nós com música. Ah, agora acertamos em cheia. Eles são profissionais do volante, José Batalha e Antônio Bueno Filho, e Quirdo Miguel Lima, com Luiz Lua Gonzaga, chofer de praça. Nada melhor, né, do que esta demonstração musical do Luiz Gonzaga, como se deve portar um bom motorista, aquele que era denominado o chofer de praça. Para eles, profissionais do volante, aqui de São Carlos, o Antônio Bueno Filho e o senhor José Batalha. E ainda temos o Jacó do Bandolim, com seu conjunto, do B de Oliveira, Flamengo. Juntei dinheiro quase o ano inteiro, entrei pra escola para ser chofé. Dessa maneira, sem fazer besteira, tirei a carteira, botei meu boné. Batendo pino, sigo meu destino, caminhando para onde Deus quiser. A vida passa, eu vou fazendo a praça, primeira, segunda, prisma, marcha ré. A vida passa, eu vou fazendo a praça, primeira, segunda, prisma, marcha ré. Se o freguês reclama que eu sou vagaroso, que meu carro é velho e faz muita fumaça, eu não me zango, não faço arruaça, sou bem educado, sou chofé de praça. Ai, ai, não nego a minha raça, ai, ai, eu sou chofé de praça. Ai, ai, não nego a minha raça, ai, ai, eu sou chofé de praça. Para casamento tenho um terno branco, para batizado tenho um terno azul. Tiro o boné se vou pra zona norte, boto o boné se vou pra zona sul. Se apanho um casal pros lados do Leblon, sei que vou parar na gruta da imprensa. Viro o espelho, não falo e não vejo, vou dar meu bordejo, espero a recompensa. Táxi. Tá ocupado. Táxi. Oficina. Doutor. Só não leve a má, doutor, mas pra onde é que o senhor vai, hein? Eu vou pra Jacarepaguá. Tá doido. O senhor vai pagar aí de avó. Pois não, doutor? Vamos nós? Doutor, trabalho a quilômetro. Tem 8 filhos pra sustentar, doutor. Vamos nós, doutor. O senhor foi mandado de Deus. Vamos embora. Juntei dinheiro quase o ano inteiro, entrei pra escola para ser chofé. Dessa maneira, sem fazer besteira, tirei a carteira, botei meu boné. Batendo pino, sigo meu destino, caminhando para onde Deus quiser. A vida passa, eu vou fazendo a praça, primeira, segunda, prisma e marcha ré. A vida passa, eu vou fazendo a praça, primeira, segunda, prisma e marcha ré. Se o freguês reclama que eu sou vagaroso, que meu carro é velho e faz muita fumaça, eu não me zango, não faço arruaça, sou bem educado, sou chofé de praça. Ai, ai, não nego a minha raça. Ai, ai, eu sou chofé de praça. Ai, ai, não nego a minha raça. Ai, ai, eu sou chofé de praça. Para casamento tenho um terno branco, para batizado tenho um terno azul. Tiro o boné se vou pra zona norte, boto o boné se vou pra zona sul. Se apanho um casal pros lados do Leblon, sei que vou parar na gruta da imprensa. Viro o espelho, não falo e não vejo, vou dar meu bordejo, espero a recompensa. Táxi! Vou almoçar! Thank you. É, a cidade amanheceu cantando, e em cada canção, uma nostalgia. Julinho, nós vamos para o nosso intervalo em um jardim, um coreto, a música e a saudade. E na volta, vão desfilar em nossa passarela nostálgica o rei da voz Chico Viola, a dama do encantado Aracide Almeida e o trio de ouro.